Amor, amor, será que hoje tem um melzinho? Revoada lá na lancha e a resenha, fui lá em casa. Revoada lá na lancha e a resenha, fui lá em casa. Ele ficou na onda do caralho quando fico excitado com a novinha lá no quarto. O que foi que aconteceu? Que na cama ele durou. A culpa é do meu amor. Você que tá aí nos paredões, nas chácaras, nas revoadas das lanchas, responde com seu maestro, vai. A culpa é de quem? Do meu do amor. A culpa é de quem, bebê? Do meu do amor. Eu sei que você sentiu ele diferente, né? Mas você já sabe o culpado disso tudo e vai responder. A culpa é de quem? Do Deus do amor. A culpa é de quem? Do Deus do amor. Foi o maestro que lançou, avisa pra geral. Viagem na história. Revoada lá na lancha e a resenha, fui lá em casa. Revoada lá na lancha e a resenha, fui lá em casa. Ele ficou na onda do caralho quando fico excitado com a novinha lá no quarto. O que foi que aconteceu? Que na cama ele durou. A culpa é do mesmo do amor. A culpa é do mesmo do amor. Açúcar. Recualiza. Revoada lá na lancha e a resenha, fui lá em casa. Revoada lá na lancha e a resenha, fui lá em casa. Ele ficou na onda do caralho quando fico excitado com a menina lá no quarto. O que foi que aconteceu? Que na cama ele durou. A culpa é do meu. Meu maestro. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Abaixa o volume. Aí eu chego lá no Malho Açúcar, tá rolando aquela revoada com Renan, Adonis, Bruno, Fibrinha, Fábio F7, Xelong, Salim, Maron, Jean. Todo mundo com seu melzinho, pô. E aí você já sabe, né, Léo Açúcar? Depois da revoada tem a resenha lá em casa e tudo acontece. E você já sabe de quem é a culpa, né? E quem não sabe de quem é a culpa? Ah, no refrão vai saber. Tempero de gol! E tô só do mundo. Vai, vai, vai, vai. A culpa é do meu zumbô. A culpa é do meu zumbô. A culpa é do meu. Do meu. Do meu zumbô. A culpa é do meu zumbô. vai gostar dessa. André CDs, o moral de Bicoara. É um sucesso atrás do outro. Meu maestro. Finaliza a orquestra. É o maestro novamente.